Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Eu sou o Zin, e eu não entendo porque tem uma música totalmente instrumental na playlist cantando no chuveiro do Spotify. Aqui é o Joker, eu não entendi nada dessa introdução do Zorzin. Aqui é a Rafael Tekken, não precisa entender nada, Spotify é tudo. Estamos começando mais uma edição do Banco de Cérebros, eu sou o seu host, o Rafael Tekken, e eu estou aqui mais uma vez, o que quer dizer que, né, desde o último podcast é a mesma formação, então é a terceira vez que vocês estão aqui. Não comecem a cobrar salário, por favor. Viu, Felipão? É assim. Formação deu certo, continua. Exatamente, cara. Formação deu certo, continua. Não tem que mudar. E nessa nossa edição, nós estamos aqui, eu, Zurzinho e Joker, para montarmos o nosso reality show. Isso mesmo. Isso mesmo. Que você que foda. É legal que eu falei assim. Isso mesmo, como se a pessoa tivesse falado. Reality show? Pois é, deixa eu explicar, pessoal. Nessa edição nós montaremos nosso reality show, cada um aqui vai ter a sua ideia. E a partir disso a gente vai desenvolver esse reality show. A gente vai pensar em quem vai ter um atrito com tal pessoa, quem vai ser um vencedor, quem vai ser o líder. E não só isso, não só reality show inspirado em Big Brother, porque senão seria, né, a gente ficar só em uma coisa. A gente vai pensar em todo tipo de reality show. Seja reality show dos gêmeos que ajudam a construir casas, esse tipo de coisa que tem no Discover Home and Health. Caraca, você tá rico, hein, mano? Minha mãe assiste, eu assisto junto com ela. A outro tipo de reality show, sei lá, sobre caçadores de capivaras. E reality show sobre o mundo selvagem, também conhecido como Esquenta. Nossa, faz um reality show com um monte de gente assistindo Discovery Home e isso aí. Quem sair por último ganha, tá ligado? Toma aqui o seu diploma de viado. Toma aqui o seu diploma. Diploma de viado. Pois é, pessoal, é isso. Vamos para o podcast. Vamos rodar a nossa roleta aqui, vamos rodar... Opa, caiu no Joker. Vai, Joker, qual que é o seu reality show? Me parece bem verídico. Sem dúvida. Ok, vamos lá. Joker, eu escolhi você, pronto. Eu escolhi você, que nem Pokémon. Qual é a sua ideia de reality show? Bom, a gente estamos no ano de 2023. A gente estamos. É um reality show futurista. E no ano de 2023 o Backstreet Boys está completando 30 anos de carreira, olha só. E para comemorar os 30 anos de carreira dessa boy band que é a melhor de todos os tempos, esses 6 maravilhosos artistas, né? Não são negros, mas são maravilhosos. Eles resolvem trazer um novo membro, o sétimo Backstreet Boys. Então, depois de uma longa seleção feita por Rick Bonadil, se escolhe os 6 candidatos para concorrer à vaga de sexto membro do Backstreet Boys. São eles: Yuji Tamashiro, tô virado no girar. E swag. Exato. Fael, mais tequila. Exatamente, mais tequila. Infelizmente, ninguém mais vai poder ter o prazer de ver o vídeo, né? Mas a gente vai conseguir o áudio da música e colocar aí pra vocês ouvirem. Vanilla Ice, Ice Base. Léo Stronda. Vem, monstro, vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Monstro, fábrica de monstro. Eu já te perdi. Quanto deu? Quanto? 4 até agora? 4. Foi 4, é. 4. O quinto, Mark Wahlberg, mas voltou nos seus tempos de Mark. Bonezinho pra trás. E o mestre da luta livre, Zack Ryder. Olha, caraca. Parabéns, você que não entendeu. Foda-se. Mas o Zack Ryder, ele tem uma música e eu espero que quando eu falei Zack Ryder, você coloque um pedacinho da música dele para as pessoas saberem. when I met you, girl. Fuck you, piece of shit! E beleza, esse reality show seria como? Tipo assim, eles estão todos em uma casa ou eles vão fazer audições? Como que é? Eles estão todos numa casa, eles ficam numa casa, mas uma vez por semana eles têm que fazer audições a partir de um tema, né? Sim. A partir de um tema escolhido pelo Rick Bonadil, que é tipo o Pedro Bial, por exemplo. É tipo Tuff, versão música, né? Exatamente. E eles brigam muito na casa, igual no Tuff, só que não tem a Hortência pra separar as brigas. Quem separa as brigas nesse programa é o Justin Timberlake, porque já teve experiência com boy band também. Pois é, né, cara? Podia ter uma participação do NSYNC, né? Não, não. Essa banda, esse boy band é uma bosta. Não. Pô, é. Com certeza. NSYNC e Backstreet Boys são muito diferentes. Ó. Você não fala mal de Backstreet Boys, não, mano. Ah, tá bom. Eu saio agora mesmo. Diferentão, hein? Falou o cara que gosta de grunge. Não, eu não, não vou protestar, não. Pode continuar. Eu me perdi no raciocínio. A gente tá percebendo. Eu não sei o que eu tenho que falar agora. Tá, o que você quer fazer? Que ia ter que fazer pra ganhar na parada aí? É tipo Tuff. Toda semana tem batalha entre eles. E os melhores são... Batalha de rap? Como que é? Não, batalha de... São escolhidas umas músicas, o tema, aí cada um canta uma música. O que for pior, cada semana é eliminado até sobrar só um. Beleza. Então, nesse reality show tem os jurados, né? Tem que jurados você pensa que seriam eles? Rick Bonadil, eu já falei. Milli Vanilli. Boa, exatamente. Milli Vanilli, ótimo artista. Isso é foda, cara. E o mestre, o que vale mais pontos, Rick Roll. Isso é foda. E eu acabei de lembrar que, tipo, um dos Milli Vanilli faleceu já, cara. Então ia ser só um, infelizmente, né? Se ele não tiver perdido nas drogas, né? Pô, melhor ainda se ele tiver perdido nas drogas. Melhor ainda. Bom, cara, é meio difícil assim, porque são todos mitos da música, né? Mas eu acho que o Yuji ganha porque ele é o Jiraiya, né, mano? Ele é swag, velho. Swag, cara. Swag, ele tá no jeito de andar. É o novo som do japonês que vai dar PlayStation 3. PlayStation 3, então. Cara. Foi isso, é foda, cara. Sabe o que é legal? Que, tipo assim, ele ficou cantando o novo som do japonês uns 5 anos, né? Quando trocou de PlayStation. É legal que você ligar agora no... É claro que você não vai ligar agora, né? Porque depende do horário que você tá ouvindo. Mas se você ligar no horário que estiver passando o Bom Dia e Companhia, não vai estar mais PlayStation, vai estar videogame. E as crianças não gritam mais PlayStation. E o SBT, sei lá, tem alguma coisa com oriental, porque antes era o Yuji, agora colocaram outro japonesinho lá. Exatamente, o moleque... Do carrossel. Uma vez eu tava assistindo um japonesinho, deu um espirro. Aí, tipo assim, saiu um muco do nariz dele. Aí, tipo. É gripe do frango, mano. Gripe do frango. Se querer é poder. Vamos agora, Zorzinho, você tem ideia do reality show que você criaria? Mais ou menos, cara. Mas. Não, pensei em alguma parada tipo. O SBT, tipo, tá falindo quase. Aí tudo vai... Isso é muito top, nunca vai. Aí tudo vai a decadência total quando o Silvio Santos morre. Aí a filha dele decide ter uma ideia genial. O novo dono do SBT vai ser definido através de um reality show. E o reality show, tipo, consiste em as pessoas irem e ver quem é o melhor imitador de Silvio Santos. O melhor imitador de Silvio Santos do Brasil. Eu posso sugerir quem pode ser o jurado principal, assim? Qual? Quem será? Quem? João Kleber, mano. Esse... Não, mas é foda, porque ele foi imitador de... Então, exatamente. Você acha que eu dou ponto em falso? Então, cara, ele imita o Silvio Santos e ele já foi, cara. Na época que o Chacrinha tava doente, o velho guerreiro, ele assumiu o programa. Se a ideia fosse 10 minutos de programa, ele ia conseguir rolar pelo menos 3 horas. Imagina quanto de dinheiro você consegue em 3 horas com o João Kleber apresentando. Exatamente, cara. Exatamente. Não, para. Ia começar a abertura do programa. Para. Caraca, ia ser no mínimo interessante, assim, qualquer coisa de fenomenal. Aí os candidatos começam a demonstrar as suas habilidades, assim, no primeiro programa. Aí o primeiro candidato é o Gilberto Barros cantando Acorrentado em Você. Acorrentados, hein, mocinho? Oi! Isso me lembra Acorrentados, cara. Lembra do... Era nossa, Acorrentados era um reality show muito bom. Era muito bosta, cara. Do Luciano Huck. Aí tinha um segurança fortão, assim, gigante. Aí pensou se faz um Acorrentados versão Facebook, tipo, com uma mulher feminista acorrentada a sete caras. Chamando ela de gostosa, de... Caraca, que se foda. Se querer é poder. O reality show que eu pensei, assim, na minha ideia, foi um reality show tipo Battle Royale, assim. Sabe aquele filme? Pra quem não conhece, Battle Royale é japonês, né? Japonês. É, acho que era HQ, se eu não me engano. E se trata de vários adolescentes se matando, né? E foi copiado isso e fizeram um filme que, vou ser sincero, dá pro gasto, que é Os Condenados, do Stone Cold Steve Austin, né? Então, tipo assim, pensem em Os Condenados, que é todos numa ilha, com uma bomba presa na perna, ou seja, não pode fugir da ilha e tudo mais, se matando. Só que o Battle Royale ia se passar num campo de futebol, com ex-jogadores. Nossa. Então seriam selecionados ex-jogadores, as maiores lendas do futebol brasileiro, todos pra se degladiar. Tem, aí que tá. Os e o Viola? Tem Viola? Viola, Demi Show, Dinei. Dinei. Felipe Melo, herói nacional na Copa tem de 2010. Isso é ex, gente. Vampeta. Não, cara, só nego foda. Rola um Valderrama? Não, tem que esse daí também. Tem que resgatar o pessoal do passado. Luiz Fabiano também, com sua técnica de dar... Nossa, mas o Luiz Fabiano é tão chato que todo mundo vai se reunir pra matar ele em um dia, velho. Ele seria o primeiro a ser morto, né, cara? Se fosse o Rogério Ceni, então o pessoal da produção matava ele. E tipo assim, como convidado principal, como convidado ia ter o Júlio César, né? Pô, e cadê o Túlio Maravilha, mano? Túlio Maravilha. Aquele goleiro também, qual eu esqueci o nome, que ele fez aquela... O Bruno que matou todo mundo? Exatamente, goleiro. O Bruno vai ser o carrasco, né, do programa. pode pôr o Ronaldo pra comentar. Tipo, olha ali, ele levou um tiro. Quer dizer que ele vai morrer. O Galvão ia mandar do fundo do peito, né? São os gladiadores do terceiro milênio. Caralho, ia ser foda, cara. Assim, então ia ser todos num campo de futebol se degladiando, estilo Battle Royale. Cara, ia ser sensacional. Todos no campo de futebol se degladiando? Exatamente. Praticamente um Mac versus Corinthians sub-20. Ia ter participações, assim, sabe, recados de jogadores da Alemanha, sabe, incentivo, e cara, ia ser foda, velho. Então, tipo, enfim, e o ganhador ia ganhar um contrato pra jogar no Vasco. Porra! Porra! Não, mas se bem que o jogador que você falou aí, tipo, é titular do Vasco fácil hoje. Então, cara, o ganhador... Mano, o jogador que você falou aí é presidente do Vasco hoje, se precisar, porque tá falando. Não, pois... o Edmundo é quase presidente do Vasco. Pois é, né, cara? Cara, que foda, velho. Então, apresentação de, como você já disse, apresentação de Ronaldo. Ia não, mas tinha que ter uma prova que, tipo, o Robinho ia apresentar que chama Pedal Robinho. Você ia ter que matar o outro só com um tapa na cabeça, velho. Cara, ia ser perfeito, cara. E o cara ia sentar na cadeira, ia ter que tomar o tapa, assim, sabe? Aí, tipo assim, não morreu. Aí o cara pega o outro, senta na cadeira. Aí chega, o outro tem que ficar vivo, cara. O que dá é o que ficar vivo na tapa. Corredor polonês também, cara. Nossa. Só de chute. Não, esse é o Felipe Melo, eliminava todos, velho. Felipe Melo tinha que ser o último do corredor polonês, né? Não, eu tava pensando no negócio, quando no Big Brother, depois que o participante é eliminado, ele participa da Ana Maria Braga, né? Imagina o Bruno participando da Ana Maria Braga e ela falando, solta os cachorros! Aí ela pergunta, o que você quer fazer, Bruno? Eu quero fazer um picadinho de carne aqui. Se querer é poder. Agora chegou a parte principal do podcast, pessoal. Nesse momento, nós iremos criar o reality show do Banco de Cérebros. Opa, exatamente. Só que em vez da gente fazer que nem o Big Brother Brasil, que é uma bosta, a gente vai fazer que nem o Casa dos Artistas, que era muito melhor, vamos ser sinceros, né? A gente vai definir aqui no nosso reality show os participantes, apresentadores, e quando a gente tiver ideias contrárias, ou seja, cada um tiver uma ideia para uma pessoa fazer uma função, nós vamos colocar enquete aí no post e você vai poder votar. E aí o resultado vai ser dito no próximo podcast e vai ser até lançado em um post especial. Ou seja, se você por acaso ouvir a gente aqui dando nossas sugestões, você pode votar aí no nosso post, procura aí as nossas enquetes. Então nós montaremos um reality show de confinamento, ou seja, todos numa casa com piscina, todas essas coisas, enfim. Tem até fliperama, porque é o Banco de Cérebros. Eu acho que tinha que ser um rio em vez de uma piscina. Por que o rio, cara? O rio com umas piranhas, assim, porque tem que deixar mais hardcore, né, o programa. Eu acho que tinha que você ter alguma parada igual a brincadeira do Silvio Santos, que você não pode falar não, é e por quê. Aí você tem um cara mascarado com uma arma. Quando alguém da casa fala... Vê o Bruno com um monte de cachorro. A pessoa não pode falar a palavra não, que vem o Bruno com um cachorro que executa, tá ligado? Aí vem o Bruno com um cachorro, o Theo se apaixona e começa a chamar o cachorro de Andressa. Quem que poderia ser o apresentador? Vamos lá. A gente podia cada um sugerir um, depois decidir, né? Exatamente. Eu sugiro Jimmy Fallon. Marcelo Rezende é minha sugestão. Porra. Está aí, meu. Corta pro Bruno. E de repórter, eu sugiro o Menino de Ouro do... O Bate? É, exatamente. E tem que ter o Percival também, ele vai comentar depois das eliminações. Então, Percival, que não sei o que. Então, Percival, como é que é ver o Frota eliminado, né? Frota eliminado é o Frota eliminado, né? Fazer o que, né, a vida? Eu iria votar no Serginho Malandro pra apresentar. Guguru, yeah, portas desesperados! Deixa seu cérebro pelo buraco da porta. E aí, pra ser entrevistador, eu ia pegar o Kleber Bambam vestido de Oompa Loompa. Acho que o Domini vestido de Oompa Loompa seria... Seria legal pôr um monte de repórter gago, tá ligado? Coloca o David Brasil como um entrevistador, a Gaga de Lelos como outra entrevistadora, e a mulher do Sanduíche Ishi também de entrevistador. Que foda. Acho que o diretor de filmagem tinha que ser o Nelson Mandela. Mandela. E até a Casa de Vidro? Era uma boa, né, Casa de Vidro. Só que a Casa de Vidro... Eu acho que tinha que ser a Casa de Concentração, né? Exatamente, Casa de Concentração, né? A gente... Vamos decidir os participantes aqui. Logo depois o pessoal vai poder votar quem vai ser o vencedor. Eu começo já mandando dois aqui. Eu envio Golimar. Grande... Golimar tem que estar, pô. Kiro é o cantor indiano. Vai estar Kiro Golimar, né? O primeiro. Esperar. Imaginando as festas. Ele vestido de vermelho. Ele chega no ouvido de uma mina e grita: Golimar! Ai, caralho. E também o segundo que eu penso aqui é o nosso querido Charles Bronson brasileiro, Jackson Antunes. Jackson Antunes é seu vovô da casa. Eu pensei dois que eu já tinha citado no meu reality show, que era o Léo Stronda e o Woody, de novo. Léo Stronda e Woody. Melhor, eu não quero Léo Stronda, eu quero o Oliver e o Woody. Oliver, o ator pornô? É o teste de fidelidade, porque os dois participaram junto da Fazenda e eu quero ver os dois dando dica de pegar mulher junto de novo. Eles deram dica de pegar mulher juntos? Sim, sim. Caralho! Cara, sério mesmo, cara? Porra, eu tô falando. Cara, como que eu perdi isso, maluco? Caraca, isso deve ter sido foda. Beleza, nós já temos quatro participantes. Eu vou mandar o Batoré e vou mandar o ET, do ET e Rodolfo. O ET não morreu? É, o ET morreu. Porra! O cara mandou o defunto. O desafio é como o ET vai ficar dentro da casa? Vou mandar um caixão. Como conviver com o cadáver de ET na casa? Tipo... Não, foda-se, o meu participante é o caixão do ET, então. A gente então tem seis participantes: Oliver, Yuji Tamashiro, Kiro Golimar, Jackson Antunes, o caixão do ET e Batoré. Eu vou mandar o Zina. Puta, nossa. Caraca, velho. Eu pensei em mandar o Marcos Mion, mas eu acho que ia ser muito, sabe? Tá muita Record lá dentro. Ah, tem uma pessoa que eu queria mandar, mas não quero gastar minha última escolha com ele. Mandou o Zina mesmo, você vai querer colocar ele junto com o Oliver, com o pessoal lá? Do... É lógico, o Zina vai ensinar todos a pegar mulher. Mas peraí, a gente não pensou em mulher. Porra, verdade, mano. Essa série não acho vai que, ser acho que tinha que ter só uma mulher só na casa, só uma. Só. Aí, tipo, quem ficasse com ela era o líder da semana. Seria alguma coisa assim. Então tem que ser Regina Casé, hein? Não, exatamente, tem que ser um monstro, assim, pra poder, tipo, o cara tem que ser ninja de cara. Que... A Lacraia. Não, a Lacraia morreu também, o Zerzinho. Sério? Sério? Porra, Zerzi, tá foda. Curtiu a necrofilia, né? Agora ele fala Leila Lopes. Quando tudo começou a girar, eu disse: Berenice, segura, nós vamos bater. Oh, e cadê o Theo? Cadê o Theo e o Frota nessa porra? Não, mas aí tem três caras, vai. O Theo Becker, o Alexandre Frota. Eu ia chutar o dado Dolabella também, velho. E o João Gordo junto, tá ligado? Pô, e o Tico Santa Cruz. Eu quero ver ele falando Judas pra ver. Vocês estão ligados que a gente tá fazendo tipo um reborn, assim, da Fazenda, né? Não, é, isso é. Achei meio errado, assim. Tá então, eu acho que, tipo assim, se então for. Uma regra pronto, não pode ter esse Fazenda nem esse BBB. Não, tá aí. Eu acho que o programa tinha que ser assim, ó. Toda semana sai um, entra um pra nunca acabar. É, sai um, entra um. Quem morreu lá dentro primeiro, a família fica com o prêmio. Foi, tipo assim, podia ser tipo um campo de concentração mesmo, lugar, assim. Com um muro gigantesco, assim, sabe? Pra não ter perigo de. Não, olha só, por que você acha que ele escolheu o Bruno pra estar na. Bruno tá na casa também? Não, mas o Bruno é, funcionário. É um dos carrascos. É mesmo, cara. Bruno é funcionário porque imaginou o Bruno, tipo, regando a horta. Cara, daquela cara de homicida dele. Aí o pessoal, tipo assim, sai, acabou de acordar e fala: bom dia. Ele olha só. Ele só olha, nem fala nada. Até o Becker. Não, pode ter a fazenda assim. Só não pode colocar, tipo, nego café com leite. Ah, vocês querem mulher, né? Pepe e neném. Já mata. Exatamente, que pegar Pepe e Neném tem que ser uma. Tem que ser as duas. Se pegar Pepe e Neném, é o líder da casa. Imagina o Yuji cantando elas, mano. Eu já sei quem são meus quatro, mano. Quem? Batoré, Pepe e Neném e Fofão. Caraca, que foda. Mas é o fofão mesmo. Ele ia chegar de balão do campo de concentração, né? Exato. E receber enxurrada de bala, né? Qual que é o que o Joker escolheu? Ia chegar ele e o padre, né? E o padre ia estar vivo. 5 anos depois ele ia achar o padre. Caraca, acho que ninguém lembra mais do padre do balão, dos padres do balão, né, cara? Quem que o Joker escolheu até agora? O Yuji, o Oliver, o Frota e o Thalbecker. Mas você escolheu o Thalbecker também? O Rafael também escolheu o Thalbecker. Você escolheu o Thalbecker ou o Joker? Vai ter dois Thalbecker. Porque você escolheu o Thalbecker já. O Thalbecker tem vida dupla, ele pode ser... dois Thalbecker. Não, então eu fico Santa Cruz. Não, cara, então coloca dois Thalbecker. O clonar o Thalbecker. Não, beleza, a gente pode colocar o Tico Santa Cruz pra poder falar Judas. Mas a gente coloca dois Thalbecker também, só pra poder preencher a cota. Então acabou. Ou tem algum negro falando em cota por aí? Tem, tem dois, né? Poxa, a gente podia colocar um alienígena então pra poder cumprir cota. Tem o ET, mano, como assim? Não, defunto não vale. Eu coloquei o Fofão, mano. O Fofão é alienígena. Se querer é poder. O meu quarto participante é o Jesus do SBT. Amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Ele chega e botar medo em todo mundo. Se eu entrar na casa, eu já saía. Não, o pessoal podia. Ele podia acordar o pessoal, né? 6 horas da manhã, uma mensagem do. Aí você imagina ele. que eu quero chamar. Eu quero um dia encontrar chamar vocês de meu filho, é o Tico Judas. E aí? Que pra quem não entendeu, vai ver o vídeo aí no post. Mas é um clássico que era exibido sempre quando terminava a transmissão ou começava a transmissão do SBT. Então ficou assim, ó. É o Golimar, é o Jackson Antunes, sim, é o Jesus do SBT e o Tico Santa Cruz, são os seus participantes. O Yudi, o Theo Becker, o Frota e o Oliver, são os participantes do Joker. Não, dois Theo Becker, adiciona mais um do Theo Becker. O Theo Becker pode entrar, pode vir. O Theo Becker é bom aqui. Aí no último episódio eles vão fundir igual o Dragon Ball. Aí virar o He-Man. Vai virar o He-Man, cara. E pra acabar, Baturé, Pepe e Neném e Fofão. Pra ser líder da casa, quem tem que pegar Pepe e Neném, né? Pra ser líder da vida. Exatamente. Que... Uma ilha de... Tipo ilha de Alcatraz, assim, sabe? Quem fugir é o vencedor, sabe? Só que, tipo assim, a ilha impossível de fugir, entendeu? Então, óbvio, tipo assim, tem o Bruno. Exatamente, tem o Bruno. Então, tipo assim, as pessoas que sempre tentar fugir vão morrer. Então, assim, vai ser eliminado o pessoal, entendeu? O líder é o cara que, tipo assim, ele vai conseguir alguma coisa a mais. Ele tem um privilégio a mais, né? O líder. Que, tipo assim, ele precisa de uma recompensa depois de pegar a Pepe e Neném. É verdade. Ganha uma arma. O cara, exatamente, ele ganha um bônus que é uma arma, né? Só que sem bala, só pela zoeira. Exatamente, ele ganha uma arma sem bala. Ele tem que construir as balas dele. ele ganha uma arma e um pote de whey. Que entrega o prêmio podia ser o Léo Stronda, né? Ele vai na casa fazer uma receita, uma panqueca de whey e entrega o whey. Exatamente, cara. O cozinheiro, tipo assim, ele vem uma vez por semana, que sempre tem essas participações do Big Brother, né? Chega alguém que, tipo assim, mostra a Casas Bahia, tá com não sei o quê, aí vai mostrando as ofertas e tudo mais. O Léo Stronda ia chegar e fazer comida. O legal dessa parada aí é que, tipo, se a recompensa fosse uma arma, assim que o Jackson Antunes encostasse nela, ia acontecer uma explosão muito mal feita ao fundo. O Jackson Antunes ia ser o vencedor, sem dúvida, cara. Tá certo que o vencedor quem escolhe é você, que está ouvindo esse podcast. Só que pra você mim... Você decide. Exatamente, você decide do banco de cérebros, né? Tem anjo, vamos colocar. Não vamos colocar anjo, não. Tem Jesus. Tem Jesus pra que anjo? Pois é, pessoal, a mula que percebeu que não havia sido gravada a parte de indicações do final, então esse podcast vai ficar sem as indicações. Mas quem quiser conferir nossas indicações dessa edição, pode ver aí no nosso post. É isso, pessoal, e até mais. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.